Sua 9271, para pushback treinamento, ponte 3. Ponte 3, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, azul 9271. Turma azul 4235, já está ultrapassando a área restrita, da presença está autorizado o Serra Vito 366, desça para 2500 pés. 34, chame o controle Salvador 208. 208, bom final de semana, até 3815. Obrigado, bom voo. Obrigado. 28, decimal 35. 25, 2835, obrigado. Controle, muito boa noite, tá 3815, 1700 na Dael Leda Motiva. Leda 3815, contato radar, subiu para nível 340, autorizado Leda. 340 Leda, obrigado, tá 3815. Paté, decola pista 10, curva direita, Dael Leda Motiva. Controle 120-8, transponda 5170. Na 6313, autorizado Guarulhos 360, decoda 10, curva direita, Dael Leda Motiva, pesouro 10, Taubaté, controle 208, transponde 5170. Portão 62, chame pronto para pushback fundamental. Mano. O 4235 chama a Salvador 118, 295, tem bobo. Tudo assim, obrigado. Ativando para o táxi, alterna Sierra Bravo, meu papá, autonomia 0438, POB 92. E táxi autorizado, direita, ponto espera 1895, ajuste de altímetro 1096. 8-9-6-2-2-4, acione a identificação, voe direto em TAP para a chegada Mari, desça para o nível 050, o ajuste 10-16. 050, direto em TAP, 10-16, graças. Boa noite, Azul 9271, observe o tráfego da companhia na curta final, após a linha mantém a 10. Após a passagem do tráfego na final, a linha mantém 10, Azul 9271. Chama agora Recife na frequência 1251 e alterna 128.35. 251-2835, boa noite, 3-8-5. Bom, muito boa noite, Gol 1-8-8-8, recebe informação, via cruzador 60. Boa noite, Gol 1-8-8-8, acende a edificação, desce para 4.000, o ajuste 0-6, chegou a Bonfim. 0-6-4.000, chegada a Bonfim, Gol 1-8-8-8. Azul 9271 decolado às 4-3, chame o controle Salvador 1208. Controle Salvador 1208, Azul 9271, boa noite. Boa noite. Azul 9271. Boa noite, Azul 9271, contato radar decolagem, suba para o nível 340, autorizado direto letra. Leda 340 azul 9271. Rio 4235, ingresso 72, Juliette, portão 09. Juliette, portão 09, 4235. Pode considerar o altitude na caixa. Bom, está livre, gol 1888. E programe a posição Bonk e voar o Serra Vita 368. Dentro da Bonk e voar 368. Tira da vista, obrigado. L2, 2, 4, após escape, vou para o Serra Vita 366 para a final do R9, número 1 na aproximação. Desça para 25003 com ajuste no 0 no 6. Ajuste, eu disse que é no 0 no 6, após escape, está autorizado o R9 para 366. 6313, autorizado decolada 10, venta 120 graus, 079. Ok, sim, só um instante. O... é o CAN? Afirmo, 3305. 3305, sim. Salvador, boa noite, azul 4980. Informação e autorização para a Recife. 4980, aguarde a cópia, ajuste no 0 no meio. Aqui para passar o contato mais acelerado. Xenia 313, decolado aos 47, chame o controle de Salvador, 208. 308, graça, muito boa, 6313. Boa. Boa noite, Xenia 6313, contato radar da decolagem, subam para o nível 360, autorizado Leda. 360, por onde Leda, 6313. Azul 9271, no chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 128.35. Agora com Recife 125.1, alternando 128.35, Azul 9271, boa noite. Boa noite. Boa noite. 3178, ação de identificação, chegada Mari, dessa via para o nível 060. Mari, desce via até o 060, tá? 3178. Salvador, boa noite, gol 1170. Boa noite, gol 1170, ação de identificação, dessa via, chegada Mari para o nível 050. Sente gol, desce via. Fala, gol 1170, até o 050. O 1888 está autorizado para permitir em nave, descida para 4.000 pés na produção de 368, informe estabilizado. Número 2 na aproximação. Autorizado a nave na proa do Serra de 368, reportaria estabilizado. Com 1888. É 313, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 1228, decimal 35. 251, alterna 1835, Oxené, é 313, grato, boa noite. Oxené, a frequência alternada, 1228, decimal 35. Perdão, 2835, Oxené, 6313. Boa noite. Xena 6224, passa agora ao Serra Vitor 366, completa o sinal Xena 2, Salvador 118.95. 118.95, grato. Sou 1888, desça para 2500 pés, informe no Serra Vitor 366. 2500, reportarei Serra Vitor 366, gol 1888. Charlie 6224, tá, final do 10. Na torre, na frequência 1118.95, Oxené. Tá, desculpa, senhor. Hugo 1888 vai passar o Serra Vitor 366. O 88, chama a torre, Salvador, 118.95. 118.95, então uma boa noite, bom trabalho. O 1170, da presença, vou para o Serra Vitor 366, desça para 250010, o ajuste na 096. Ok, da presente, Serra Vitor 366-2500-10 com 1016, 1170. 605. Copia? Copia, senhor. Utilizado, Salvador Recife 330. Viou para o Luna 7, decola a pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição reta Ju, controle 120.8, transponder 5177. 330, Recife autorizado, já plano de voo, peso Lu, 17. Rodão no 0, com a esquerda na Puga, da Ju. Chamado 5177-208, controle. Tá, 3305. 5177, confirmando, portão 5, chama o som. Portão 5 autorizado, chega aí finalmente, chama o táxi. Na próxima, tá, 335. Ah, ok, sente. Azul 4980, autorizado Salvador Recife 370, veio para o Azul 17, decola pistão 0, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 120.8, transponda 5173. 5, utilizado para Recife 370, veio para o Azul 17, decola 1-0, saída Puca, transição Aracaju, controle 208 e transponda 5173. 5173, esquerda após, confirmando, portão 1, chantro. Escura pela esquerda, portão 1. Pronto para o que estiver aqui na manhã. Tá pronto, o azul 4910? A termo, pronto. Utilizado, chegar de acionamento, chama o táxi. Escura pela esquerda, portão 1, chantro. Bom, dois, chama a 6224, ingressão a calça. Táxi via Alfa, reporte antes do Juliette, o chama 6224. Alfa 2 Juliette. Piso 178, após o SAP, vou para o Serra Vitor 368, desce para 4000, teste com ajuste no 016. Depois de SAP, o 368, desce para quanto? 4000 pés, o ajuste no 016. 4000 pés, o 31978. Juliette, 6224. Oxené, 6224, mantenha a posição Tia Juliette, seu portão previsto é 03. Previsto 03, aguardamos. No Sala ao 01, chame o Salão 2 anos decimal 9. 2 anos 9, ou no 882. Logou no 882. Ou no 888, táxi Alfa Quilo para o Pátio 3, posição 5 Lima. Alfa Quilo. Pátio 3, 5 Lima. 3305, tá? 3305. Então, 3305, portão 5, autorizado para o tiver funcionamento, chame táxi. Ataque da 3305. Visual, gol 1170. Gol 1170, completa sinal, chama a torre, Salvador, 118.95. Completa, chama a torre, 18.95, muito obrigado. 1178, está autorizado a sinal do R9, desça para 25006, informe no Serra Vitor 366. 2500, chama no 366, está autorizado 178. Vazou 4990 para o táxi com 44 agora, voltando no Mia 2:30 ao Fernando Aracaju. Direita, ponto de espera 1895, ajuste de altímetro 90 no meio, boa viagem, 4900. Direita, ponto de espera 1895, 90 no meio, ao sul, 490, boa noite. Salvador, boa noite, gol 1170. Boa noite, gol 1170, está autorizado o pouso na 10, venta 130 graus 089. Ok, livre pouso 10, gol 1170. Roxana 6224, observe aeronave da TAM à sua esquerda, Juliette, portão 03. Azul 4980, boa. Mantenha a posição. Mantenha a posição, 4980. Alto Rio 5972, ação de verificação, chegada a bordo, desça para 4000 pés, o ajuste 9016. 4000, 9016, Rio 5972. 3178, chama a torre, Salvador, 118, decimal 95. 1895, tá 3178. Boa noite. Salvador, o Tan 3178, boa noite. 3 milhas para o Serra Vitor 372. Boa noite, na 3178, ajuste no 016. Aguarde a autorização de pouso. Ciente. Viagem? De alta ponte espera, 185, graças a bordo. Zero no solo 06, chame o solo 219. 219, na foto. Guardião 01, aguarde só a autorização do pouso da aeronave da TAM, só um instante. TAM 3178, pouso autorizado no 0, vento 130 graus, 10 mais. Livre pouso, TAM 3178. Guardião 01, prossiga. Solo, boa noite, gol 1170, Lisboa da Fox. Boa noite, gol 1170, táxi via Alfa, reporte em sua Juliette. Alfa, em sua Juliette. Tá chegando? Guardião 01, informe, pronto para a decolagem, o vento é 130 graus, 109, R2 da TAM, a 2 milhas da cabeceira 10. Vente. Guardião 01, livre ingresso da colagem no 7, vento é 130 graus no 09. Guardião 01. Quatro ali, não tem 10. Autoridade Galiano, Matheus, 10, 4980. Guardião 01, informe fora do solo, vento 130 graus, 10. Portão 7, confirme. 319. Portão 3178, táxi via Alfa, reporte em São Julieta. Decolagem autorizada, dá 10, vento 130 graus, 09 graus. A autoridade de decolagem, deixa 10, vou para o final e 8 graus. Espera pronto, tá? 3305, após a aeronave da Azul, está autorizada em A e manter, dá 10. Eu estou me mantendo 0, tá? 3305. 4-0, passou. Guarulhos 320, via 3 do Rio, 1-0. seja 119. Alguma solicitação final? Controle 119, foi isso, perfeito, 1901. Controle 120, decimal 8. 208, 1901. Correto, no produto. Segmento ZR da Pistola Zero. Vamos lá, muito grato. Segmento ZR, meia dúzia. Azul 4980, decolado ao Zuno 1, no controle agora, 120, decimal 8, tem um bom voo. 08, bom trabalho. 4980. Azul 4980, Matuca, Aracaju. Azul 4980, contato radar, suba via Puca, nível 370. 370 via Puca, 4980. R972, desça para 2000, NH1097, cancelado as restrições. 2007, cancelado as restrições. Papa Tango, Romeu Vitor Hotel, 085 da Serra Nova Iguaçu, Fox, autorizado. Onde? Confirme qual a radialidade feita. Sim, radial 220, então decolando... A pista 97 com curva direita no corredor Axé, estritura mil pés até o farol da Barra. Controle Salvador, 120 decimal 8, transponder 5176, nível 085. Seja mais correto, pátio para ver. Bata 03, acionamento de táxi, chame torre 118, só 95. Livre acionar, chame táxi, Romeu Vitor Hotel. Romeu Vitor Hotel, autorizado o táxi, aposte no ponto de espera da Romeu. Do 4980, voe direto, Romeu Fox 018. 4980, direto, Romeu Fox 018. Obrigado. Boa noite, contato radar, suba via saída Puca, o nível de voo 330, vigilante. Via Puca, 3305. Controle, a quantidade de risco 972 por mês para aprovar essa posição 4.0 milhas/meia do VR da presente? Aguarde, mantenha a chegada devido a uma área restrita, guardando para voar. Então tá bom, então vamos. Beleza, Puca, 972, controle. Prossiga. Agora sobre vetoração, para interceptar sinal do VR Delta Mike Echo Zulu, cruze à esquerda, voe na proa 180, limitado pela radial 278 de Salvador. 180 limitado radial 278 de Salvador, graças. Autorizado, chame táxi. Patrulha Romeu Vitor Hotel, autorizado a alinhar e decolar. Pista 17, vento 120 graus, 08 nós. Curva à esquerda na proa 140, nesta proa intercepte a radial 278 de Salvador, forme interceptando o final do procedimento do Delta Mike Echo Zulu. Tomara interceptando. Patrulha de Salvador, melhor do Brasil, ao gol 970, cruzando 210 para o Fulton, cuidando com isso aí. 970, contato radar, dessa via chegada a Mari, ao nível de voo 050, aguarde o final do procedimento R-Nave da pista 90. Ação, iniciando, possibilidade de voar etapa, que é a próxima volta, no 970. Sete etapa, após etapa, voo Serra Vita 366. Sete etapa, Serra Vita 366, Mari, no 970. Azul 4980, passa 180, chama 101-2685, alterna 1245. 2685-2545, logo. Está no VR, eu vi o circulado 72. Sei, complete o sinal e chame a torre, 1895, Rio 5972. 1895, grato, bom trabalho. Torre Salvador, muito boa noite, eu vi o 5972, transfere. Rio 5972, boa noite, tráfego avistado, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardo. Papatango Romeu Vitor Hotel, decolado aos 19, ingresso a corredor Axé, 1010, controle, 120, decimal 8, tem um bom voo. Axé, meu pé, 1208, rápido, manda base. Salvador, muito boa noite, Sabatão Roberto Pratel. Eu, Vitor Ocel, confirme a radial ideal de saída. O 5972, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 099. Sim, autorizado pouso 10. Autorizado direto, saída ascensão 085. Desde a sessão 085, tirado a China, Roberto Pratel, grato. Controle de gol no 970, confirmando desce via Mari. Passa livre descer até 4 mil, sem restrições, até Itácia. Após Itácia, Serra Vitor 366. É, 4 mil, Itácia, Serra Vitor 366, gol no 970. Tem uma indicação aqui do tráfego, 200, 300 pés agora em cima da gente. O Rio 5972 desconhece tráfego na final da 1-0. É, tá dando agora 400 pés, subindo agora 500, tá? Indicação não esquece. Tráfego informado na final da 10, o Rio 5972. Grato. Passa 170 em 1285, apenas 2545. Mesmo solo aos 22, libere a direita, chame solo 121 decimal 9. Alisão 219, 472. Autorizado táxi, minha parte pessoal, taxi, já posto de espera 101-1895, que negar 1017. Eu não posso esperar da 1-0-1-1-0-0-1-1. Obrigado, boa noite, vamos pra lá. Fala, Salvador, boa noite, 5972 aí, Ivan, se escuta. 5972, boa noite, Alfa Quilo, Pátio 3. Alfa Quilo, Pátio 3, 5972. Contato radar, eu sabia chegar da Bonf, até 4 mil pés, terminal 1-0, 1-7, aguarde final do procedimento, R nave da pista 1-0. Correção Gol 970, desça para 2.500 pés, NH1017, autorizado ao final do procedimento RNAVE, reporte passando 366. Autorizado RNAVE, reporte para passando 366, 202-501-970. Confins no 360. Será 9973, autorizado com fins, 360, depois 1-0, saída curva direita, da El Leda Motiva, transponder 5402, controle 208. 360 com fins, decola 1-0, curva direita, da El Leda Motiva, Apesulu 10, 5402 é o transponder, 2018 é a frequência do controle de Salvador, sideral 9973, está no passe carga. Correto, tira um tempo, pushback. Chama lá. Zero 001, decolado aos 28, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 08, obrigado, bom dia. Bom dia, boa noite, controle azul 4, aliás, 5001. 001, contato com o radar, se for vindo, saída dela. Dial. Vitor 366-1970. Sete final, procedimento terminado, chame a turma no 895. 895-1970, boa noite. Luiz Salvador, eu vou no 970. 1-970, boa noite, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão no zero. Aguardando, 970. Boa noite. 190 para Aracaju. Chama 224, autorizando Aracaju. Golf 677, nível 190. Curva esquerda, na saída Conde. Transponder 5412. Controle Salvador 208. 21190 Conforme, Golf 677, saída Conde, 5412, 20.870. Correto, tira pronto, Schmeck. 1970, autorizado pouso pista 10, vento 120 graus, 07 nós. Pouso autorizado 10 graus, 1970. Arrival, descendo e mantém 4,000 feet na 8107.